A Voz da Alegria, todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria, com meu novo de vida, alegria. O que vos prometemos são 30 minutos de vozes alegres, de histórias com final feliz, de momentos bons que partilhamos com todos vós. Aqui só haverá alegria. Alegria. Alegria. Esperança. Encontro. Partilha. Sorrisos. E emoção. Daquelas que nos enchem e aquecem o coração. Então cá estamos neste programa que também é seu, a Voz da Alegria, sempre à sexta, e vamos passar a repetir noutro horário e depois diremos o horário para ouvir, para já em direto, sem rede, como costumo dizer, às sextas depois das 17h30. Hoje um pouquinho mais tarde, até porque houve aqui ajustes para fazer, mas nestas coisas, quem é melhor do que a Catarina para falar sobre isto? Olá! E hoje uma casa cheia, não é? Olá. Sim, hoje temos uma casa cheia, muito especial. E vamos então começar o nosso programa. A Voz da Alegria está no ar para vos proporcionar 30 minutos alegres e mágicos. Para todos os que nos escutam, já sabemos que aqui só haverá alegria. Este programa será um programa especial de Natal e é no Natal que a magia acontece. Hoje, a magia acontecerá neste programa na pureza, na simplicidade, nos sorrisos das crianças. Para abrilhantar o nosso programa, temos connosco algumas crianças da Catequese de Oliveira do Hospital. São 4 crianças que frequentam o 2º ano da Catequese e que têm como catequista a Kátia, que está aqui connosco também. Muito boa tarde, Kátia. Muito boa tarde, Catarina, e a todos que nos estão a ouvir hoje. Nesta época, tempo de Advento, o caminho de luz, é tempo também de esperança. Devemos estar vigilantes, preparando-nos para a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, prepararmos os nossos corações para a chegada do Menino Jesus. E como é que o fazemos? Por meio de oração, ou ajudarmos quem mais precisa, ou fazendo reflexão enquanto falamos com Jesus. O Natal é a festa em que celebramos o nascimento da Estrela Maior, que todos quer iluminar. Esta estrela é Jesus Cristo e, deste modo, apresento os nossos meninos também estrelinhas da nossa catequese. Afonso Batista. Olá, Afonso. Olá. Beatriz Gandarias. Olá. Boa tarde, Beatriz. João Vaz. Olá, olá. João. Vaz Pato. João Vaz Pato. Mariana Diniz. Boa tarde, Mariana. Olá, boa tarde. Estes 4 meninos quiseram partilhar connosco e com todos os nossos ouvintes o que sabem sobre o Natal e o que sentem nesta época tão especial. Então, e agora, Afonso, Beatriz, João e Mariana, contem-me o que sentem por estar aqui no nosso programa, A Voz da Alegria. O que é que sentem? Alegria! Alegria! Nós também estamos muitíssimo alegres por vos ter aqui connosco. E são vocês que nos vão contar tudo sobre o Natal hoje. Sabiam? Sim! Estão preparadíssimos, eu sei. Então, vamos lá. Digam-me o que é para vocês o Natal, um de cada vez. Mariana. O Natal para mim é uma festa que as pessoas dão os presentes a cada uma das pessoas que gostam para celebrar o nascimento de Jesus. Que lindo, Mariana. Beatriz. O Natal para mim é uma festa para eu estar com a minha família toda e receber a escada de Pai Natal. E está muito surpreendente que nós ganhamos nesta época. João. O Natal para mim é carinho, amor e felicidade. Oh, que lindo. Muito bem. Afonso. O Natal é quando a família se junta para celebrar o nascimento de Jesus. Nem de propósito, Afonso, porque eu ia agora perguntar-vos como é que vocês celebram o Natal nas vossas casas. Como é que é, Mariana? Queres tu dizer? O Natal em minha casa é quando a minha família se junta toda. Muito bem. E é tão bom, não é? É. É tão bom. É tu e tu, Beatriz? É quando estou com a minha família toda, com amor. Muito bem, João. É quando recebemos prendas e ficamos felizes. Pois é. E tu, Afonso? Como é que vocês celebram o Natal em vossas casas? Ele já nos tinha dito há pouco que era com a família, não é, Afonso? Vou almoçar em casa da avó com os tios e as tias. Muito bem. Então, vamos aqui agora saber. O que é que mais gostam de comer no Natal, João? Carneiro. Muito interessante. Bia, o que é que vocês mais gostam de comer no Natal? Bolos. Bolinhos. São bons. Afonso? Também bolos. Bolos, Mariana. Arroz doce com bolos e doces. Muito bem. E bacalhau? Ninguém gosta de bacalhau aqui? Ai, levantaram o dedo. Mais ou menos, mais ou menos. Eu gosto. Então, outra pergunta. E como é que vocês enfeitam as vossas casas no Natal? Quem é que quer dizer? Bia ou Mariana? Em minha casa, os meus enfeites são a árvore de Natal, ramos, e a árvore. Sim, muito bem. Também decoro com algumas bonecas e com globos. Muito com globos, está bem. E tu, Bia? Em minha casa eu ponho coisas de Natal, é a árvore, estrelinhas e bolinhas na árvore, o presépio e os anjinhos. Muito bem! E tu, João? Ponho as decorações na árvore e a estrela. Muito e o presépio. Muito bem, e o presépio, claro. Parte mais importante, ou não? Afonso. As decorações da minha casa é a árvore de Natal, a estrela, as bolas, as fitas, o presépio e dois anjos que têm o meu nome atrás e o nome da minha mãe. Muito bem. Que lindo. Então, e agora, uma pergunta um bocadinho mais difícil. O que é para vocês a magia do Natal? Beatriz, o que é que achas que é a magia? A magia é quando nós achamos que o Pai Natal vem de nós, não é? É de outras coisas. Não contes essas coisas. Mariana, queres partilhar? Para mim, a magia de Natal é a família toda junta. Oh, que bonito, que bonito. Joãozinha? Paz. Paz, muito bem, Afonso. A magia do Natal é a família toda junta e receber presentes. Espetacular receber presentes. Então, e agora? O que é que vocês gostariam de oferecer ao Menino Jesus este Natal? Difícil esta. João, diz lá, estás ansioso. Amor, carinho, paz. Muito bem. E felicidade. Muito bem, Afonso. Tão bom. O que é que todos precisamos? Oferecer ao Menino Jesus? Um abraço. Muito bem. Mariana? Amor, prata e ouro. Muito bem. Os três magos estão lindos. Muito bem. Para quem tinha dúvidas? A mim, para Jesus, é paz, carinho e amor. Muito bem. Boa. Então, o que é que gostariam que Jesus desse de presente ao mundo inteiro neste Natal? O que é que vocês... Afonso, diz lá. Paz. Paz. Muita paz. Muita paz no mundo. E tu, João? Amor, carinho. Amor, carinho. Para mim, o Jesus para dar no mundo é paz, carinho e amor. Muito bem. Paz e amor. Muito bem. Muita paz. É muito do que precisamos. Então, e agora, a última pergunta para já. Digam-me lá uma música que vocês gostem de cantar no Natal. Porque é... Uma música. Uma música. Sim. Porque é... Natal, São os sinos a tocar. Ah, muito bem. É uma música muito especial para a catequese, é verdade. Mais uma. Rodolfo. Rodolfo. Oh, uau, Rodolfo. Sim. O sapatinho de Natal. Muito bem, tão Maria. Lindo. Jingle Bell. Jingle Bell, muito bem. Linda, Mariana. A todos um bom Natal. Oh, então vamos lá. Um momento musical. Vamos ouvir. Primeiro dizia eu então, a todos um bom Natal. É isso mesmo, a todos um bom Natal, e estar assim no meio, aqui no meio, a ver tanta alegria, e enfim, este saber falar nesta altura de Natal é de facto fantástico. Vamos lá então, a todos um bom Natal. Estar a ouvir o coro de Santa Marzoeiras, não é? Acho que assim ao vivo e sem rede é melhor, com esta surpresa toda, e eles a cantarem. Até eu fiquei surpreso, não estava à espera assim de um coro tão bem arranjadinho. Catarina, trabalhar assim com miúdos de facto é fantástico, não é? Sim, é fantástico. E ver aqui a boa disposição e a alegria deles enche-nos o coração para este Natal. É um iniciar de um Natal perfeito convosco aqui na nossa rádio e no nosso programa. Que bonito. Vamos em frente. E o Natal das Crianças não pode deixar de ter os mais belos contos de Natal. A vossa catequista Kátia trouxe uma surpresa para todos nós e vai agora contar-vos um conto de Natal muito bonito. A lenda Vela de Natal. Era uma vez um sapateiro pobre que vivia numa cabana, perto de uma humilde aldeia. Como gostava de ajudar os viajantes que passavam junto à sua casa durante a noite, o sapateiro deixava uma vela acesa todas as noites na janela da casa para lhes iluminar o caminho. Certa altura, deu-se uma grande guerra que fez com que todos os jovens partissem, deixando a aldeia ainda mais pobre e triste. Ao verem a persistência daquele pobre sapateiro, que continuava a viver a sua vida cheio de esperança e bondade, as pessoas da aldeia decidiram imitá-lo. E, na noite de véspera de Natal, todos acenderam uma vela nas suas casas, iluminando assim toda a aldeia. À meia-noite, os sinos da igreja começaram a tocar, anunciando a boa notícia. A guerra tinha acabado e os jovens regressavam às suas casas. Todos gritaram: "É um milagre! É um milagre das velas!" A partir daquele dia, acender uma vela na véspera de Natal tornou-se tradição em quase todas as casas. Gostaram deste conto de Natal? Sim! Foi muito bonito. Eu atrevia-me a pedir que neste Natal também nós pudéssemos receber a notícia que a guerra tinha acabado. Era tão bom. Antes de terminar, quero que vocês me digam, numa palavra apenas, uma palavra que simbolize o Natal, só uma, cada um de vós. Desta vez começamos daquele lado. Afonso, uma palavra. Amor. João. Jesus. Mariana. Paz. Amor. Muito bem. E é com esta mensagem de que o Natal é amor, é paz, para nós também é a alegria de Jesus, que pedimos ao nosso amigo Jesus que nos acolha no seu coração. Obrigado por tornarem o nosso Natal mais mágico e alegre. E agora vou pedir a cada um de vós para desejarmos aos nossos ouvintes, dizendo três vezes muito alto: Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! E terminamos com a música que mais caracteriza as festas da catequese de Natal de Oliveira do Hospital. Até sexta! Thank you. fantástico, é fantástico. Conseguimos ter um coro aqui a duplicar-se com um tema este, dedicado de facto a estes jovens e estas crianças que hoje fizeram este primeiro programa. A catequese também, com esta participação, eles vão fazer parte, enfim, deste programa habitualmente, e vamos rodando assim. Eu só tenho que agradecer-se à Catarina e à Cátia, de facto, toda esta disponibilidade. Este trabalho não é fácil lidar com crianças, sei que há algumas novidades também para nós fazermos aí, vai ser engraçado, mas nesta altura um agradecimento muito especial. Obrigado a todos, está bem, por estarem aqui presentes. Um Feliz Natal para todos vocês, com muitas prendinhas. Vocês põem o sapatinho no junto ao pinheiro, não? Já não, é já. É por na minha porta. Eu não. Já, hoje é uma maneira diferente de se pôr, não é? De se receber as prendas. Mas dizia, um agradecimento à Cátia e à Catarina, de facto, por esta disponibilidade. É fantástico e para nós enche-nos o coração de ter estes jovens aqui e, que também fazem parte da rádio e também eles fazem à sua maneira a rádio, que é tão importante para todos. Obrigado, um Feliz Natal. Obrigada, nós. Feliz Natal. Obrigado. Feliz Natal. Feliz Natal. É isso mesmo, Feliz Natal. Obrigado. É sim o programa este que vai para o ar às sextas. Vamos tendo diversos grupos. Hoje foi um grupo da catequese fantástico que aqui fez então a mensagem de Natal para todos. Um Feliz e Santo Natal.